Salvador, muito bom dia. É o Oceanera, 6251, transformação Foxtrot. Oceanera 6251, bom dia, Guarulhos, 360, pronto, copy? Pronto, copy. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota UP Zulu 10, Bridge, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após Trive, conforme rota do plano de voo. Decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, Motiva. Frequência do controle 119.8, aciona 5404. Oceanera 6251, autorizado Guarulhos, seu 360, uniforme Zulu 10, Bridge, uniforme Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive e Conforme. Decolada 10, curva direita da El Leda, após a posição ótima. Controle 1198 e o transponder 5404. Protejamento correto, portão 05, reporta pronto, pushback acionar 6251. Portará, obrigado. Alpha Yankee, Alpha X-Ray Alpha, autorizado, ingresso até o portão 09, autorizado. Estou 3601 no pronto cópia. Autorizado São Paulo com Gunhas, o nível. Confirmando, solicitou 360, tenho 320 já pré-aprovado. Tente 320, então autorizado via UP Zulu 10, Bridge, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após conforme rota do plano de voo. Decolagem pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, Motiva, para interceptar o peso 10. A frequência do controle em 1, 19.8, aciona 5175. Confirmando a primeira aerovia UP Zulu 10 até Bridge. Após Bridge, prossegue UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu Trive, rota do plano. Correto no portão 03, chame pronto, na 3601. Salvador, bom dia, até a 35 na 7, 15, 16, 16, 16, 35 no 7, essa para 2 por pé, chega da ponte, ajuste no 08. Serginho, volta no 08, chega no 7. Autorizado, Chané 6251, chama pronto para o táxi. Autorizado, 6251. para o táxi Oceané 6251, 143, com 5 horas, alterna Galeão. Autorizado o táxi em frente, segunda à direita, via Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste 10 no 8, Oceané 6251. Gente, táxi em frente, ponto de espera, chama pronto. Fazer falar de Oceané 6251. Autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 140 graus com 09 nós. Oceané 6251. A linha decola 6251. Xanã 6251 no decola aos 39, controle 119, decimal 8, bom voo. 119, 8, bom. Salvador, bom dia, Xanã 6251. Cruzou 35 no centro, João. 35 já. Bom dia, 3597, vai passar a Jardim Serra, baixo travado. 3597, bom dia, o vento 140 graus com 10 nós, autorizado pouso, pista 10. Livre pouso, na 10, 3517. Da 3601 no 03, tem o plano venceu, 0652, apresentou alguma DLA, confirma? Afirmativo, foi apresentado e era o 400740. Gente, só um minuto para iniciar o pushback, aguarde. 3601 na escuta? Proteção. Poderia fazer um check com a companhia? A sala IS não possui sua DLA e o Centro Recife também não possui sua DLA. Já está em coordenação com o mesmo 3601. Da 3517, Solos 47, na minha escuta, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, da 3517. Ciente, da 3601, não vou ficar em coordenação com a sala IS aqui, só aguardando a DLA. E assim que chegar, eu autorizo o pushback. 251. Confirmando, 251. Gente, é clareza 1, ok? No 7, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso. Mantenha a posição, aguardando para ingresso, 357. No 7, Juliette até o portão 01. Juliette 01, o 3597. Então 3601 chamou o som? Eu passar o código aqui do, da DLA 427, 427. Gente, vou entrar em contato com a sala IS agora para checar. Salvador, eu tenho 3597, é pra seguir pro 01? 01. Zulu 360, autorizado, pushback acionante, um ataque. Autorizado, 03, acho um ataque, Zulu 360. Rota 3601 para o táxi com 169 a bordo, 4:20, Galeão. Autorizado táxi, direita via Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem. O ajuste no 08 para 3601. Direita Índia vai reportar pronto, ponto de espera da 3601. rota 3601, próxima ponte de espera da 10, pronto. Rota 3601, na linha da cola da 10, vento 1, 40 graus com 09 nós. A linha da cola 10, rota 3601. Rota 3601 no iniciando da 10. Ciente. Decolada 01, chama o controle em 119.8, bom voo. 19.8, bom trabalho, tá 3601. Controle Salvador, bom dia, tá 3601. Bom dia, contato radar, suba nível 320. 320, sobe, tá 3601. Thank you. tráfico Salvador, Gol 1961, bom dia, autorização Galeão. Gol 1961, bom dia, autorizado Galeão, via Pesulu 10, nível 360, decolada 10, primeira curva direita, segue perfil de saída da Euleda Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, aciona 5426, controle em 119.8. 360, Galeão, Pesulu 10, decola da 10, curva direita da Euleda Motiva. 5426-198, gol 1961. Gol 1961, cotejamento correto? Chama quando pronto. 961. Controle Rio 5973, transferência, cruzando 55 para o 50. Controle Rio 5973. Rio 5973, a sua identificação extra para 2.000 pés, ajuste 1.08. 2.010.18 no ajuste. Confirme, autoriza a prontidão. Sente na prontidão, 5973, acerto para 2018. Repetiu, tá 3601, muito baixo. 1251. 251, tá pro recife, obrigado, tá 3601. para Alfa. Localizador Rio 5973. Chame Torre 198, decimal 95. 1895, empregado, 5973. torre Salvador Rio, 5973. Final baixado e checado da 1-0. Rio 5973, bom dia, livre pouso, pista 1-0, vento 150 graus, 09 nós. Livre pouso Rio 5973. Fala, mestre.